Barulho de moeda estiga pique noia. Celular dando guela estiga pique noia. Roupa na janela estiga pique noia. Vacilou? Então, beleza, joia. Tem que ser vagabundo, tem que ser vagabundo, tem que ser vagabundo, tem que ser. Se for ser vagabundo, tem que ser vagabundo. Se for ser vagabundo, tem que ser. Já fui envolvido com 12 e 16. Sempre comigo, nunca no xadrez. Já me liguei e hoje não me ligo. Permaneço assim no natural sorriso. Malandro não consiste apenas em dar um dois. Tem que ser pente fino, não deixar pra depois. A ideia do ladrão, 5-7, meter os cana. Se eu não fez a pura e nunca saio falando. Se liga pulando, bolando, fumando. O pivete tá passando, se marcar tá olhando. Qualquer dia eu chego em casa e meu supinho te chavando. Quer ser louco na pule, não precisa falar. Tanto no back ou no rata. Cada um, mas eu vou comentar. Do apetitoso, periculoso, do criminoso, mentiroso. O malandro, a culha, o povo sem nó. Zé Popinho de Ogum que dá um no corró. Louco, louco de panca, maluco, mete mal bronca. Sempre tá na rabeira, não representa na banca. Quero ver se é louco na hora do sufoco. Lusa, peca, iaia, na hora do arroxo. No piau, o couro come, quero ver que beleza. No pau de arara, chama a mãe, entrega os mano na bandeja. Não tem pano de ninguém, vai levar cascudo. Vacilão na quebrada e não tem escudo. É mó chiclete de onça, verdadeiro Zé Prequete. Foi vendido no morro, como 5-7. Um 5-7, um caralho, um malandro, vulgo, papagaio. Não sobe e desce do morro, sempre paga o pedágio. Cadê coletividade do sono? Cadê o respeito e amizade pulando? Respeito é bem melhor, lucrativo pra vida. O ouvinte vive mais do que o língua comprida. O esquema é tapiando sempre no sapato. Bam, bam, bam, tem estilo, nunca sair no retrato. Leve trás, passa mal, rapaz. Sigilo, bico, bucho, aqui vive mais. Tem que ser vagabundo, tem que ser vagabundo, tem que ser vagabundo sem dar guela. Quer fumar, fuma, fuma. Quer beber, bebe, bebe. O malandro não fala, guarda na mente, oh. Quer fumar, fuma, fuma. Quer beber, bebe, bebe. O malandro não fala, guarda na mente, oh. Quer fumar, fuma, fuma. O malandro não fala, guarda na mente, oh. Quer fumar, fuma, fuma. Quer beber, bebe. O malandro não fala, guarda na mente, oh. Quer superstar, só em cinema, que é menos viagem. Não procede na banca, toma cambal da malandragem. Miliante que quer ibope, fala demais, que é destaque. Produto de exportação que apertou a tecla SAP. Dedo no gatilho, dedo no gatilho. Bandido de televisão, perigo. A ilusão de ótica, imagem distorcida. O falso testemunho do real padrão de vida. Na verdade é um sonho, ilusão de TV. O Ice Cube em cena, atuando com a PT. Vida real, sem dublê, sem festim. Quem faz vítima fatal pode tá perto de mim. Sem maquiagem, tipo Nets, tipo Loki. Que aterroriza e nem treme a engatilhar a Glock. Ninguém dá um ponto, tira o fulano. Enquanto o bochicha ele vai atuando. Malandro é malandro, mané, mané. Nem tudo que vem na real é fachada de prego, nem sempre é mané. E olhar demais, pode dar no pé. Nem todo bandido tem cara de bruxo, nem todo ladrão. Você tá seu luxo. Cansou? Observa, observa, sabendo de tudo, não sabe de nada. Não segue a lei da pedra, então segue a lei da quebrada. Então não se iluda, acabou a aparência. Também sobe o vapor, quem tem boa presença. Malandro no tranco, é o blefe do jogo. A autenticidade é a regra de ouro. Quer fumar, fuma, fuma. Quer beber, bebe, bebe. O malandro não fala, guarda na mente, oh. Quer fumar, fuma, fuma. Quer beber, bebe, bebe. O malandro não fala, guarda na mente, oh. Quer fumar, fuma, fuma. Quer beber, bebe, bebe. O malandro não fala.